andrecedesmoral.com.br. Todo pressão é o hit do carnaval daquele jeito, hein? E que mina safada, que mina maluca, me deu um tapa na cara por causa das vagabundas. Mas ela é foda e às vezes surta, me mandou embora de casa e me mandou morar na rua. Eu vou ter as putas, eu vou ter as putas. A Carol senta com a xota e a Bruna quica com a bunda. Eu vou ter as putas, eu vou ter. A Carol senta com a xota e a Bruna quica com a bunda. A Carol senta com a xota, vai, vai, vai, vai, vai. Quica com a bunda, senta com a bunda, quica com a bunda, senta com a bunda, vai, senta com a bunda, quica com a bunda, delícia, gostosa. Senta com a bunda, quica com a bunda, senta com a bunda, quica com a bunda, vai, senta com a bunda, quica com a bunda, vai sentando, vai. Aham, senta, senta, senta, mamãe, não vai, vai. Senta com a bunda, fica com a bunda, tá gostoso, vai, tá delícia, vai. Senta com a bunda, fica com a bunda, senta com a bunda, fica com a bunda, vai, senta com a bunda. Joga pra cima, joga pra cima, vai. André se diz, o mural. Alô, meu parceiro Nicolas, Loucais, tamo junto. Alô, performance e suspensões, alô, Lei, tamo junto, hein. Alô, está pronto, alô, Germano Chave, explodiu, hein. Que mina safada, que mina maluca, me deu um tapa na cara por causa das vagabundas. Mas ela é foda e às vezes surta, me mandou embora de casa e me mandou morar na rua. Eu vou ter as puta, eu vou ter as puta. A Carol senta com a xota e a Bruna quica com a bunda. Eu vou ter as puta, eu vou ter as puta. A Carol senta com a xota e a Bruna quica com a bunda. A Carol, todo mundo no chão, vai descendo, vai, vai, vai. Senta com a bunda, quica com a bunda, senta com a bunda, quica com a bunda, senta com a bunda, quica com a bunda, vai, vai, vai, vai, vai. Senta com a bunda, quica com a bunda, senta com a bunda, quica com a bunda, senta com a bunda, quica com a bunda, agora dali, agora dali. Que dale, que dale, dale, que dale, que dale, dale, que dale, que dale, dale, que dale, que dale. Vai, vai, vai, vai. Tá gostoso, aham. Senta com a bunda, fica com a bunda, senta com a bunda, fica com a bunda, senta com a bunda, fica com a bunda.